Correndo contra o tempo, eu tô testando a minha sorte. Treinada pro combate, o adversário bate forte. Passaram aniversários, ainda se sente otário. Naquela esquina fria, outros mil desempregados. Degolados, decapados, filhos internados. Ausência total de perspectiva do Estado. Guerra social fortalecendo os mais caros. Soldados curvados, servos do presídio bancário. Em 80 anos, comendo na mão do otário. Que fudeu todo o sistema previdenciário. E ri da minha cara porque o dele tá pago. E a carne importada que tá tendo até o talo. E a certeza do judiciário comprado. Pra ajustar o lado daquele afrouxa-rabo. Moça bonita do laço de fita, não vai embora. Põe o capacete antes de ir lá pra fora. Moça bonita do laço de fita, não vai embora. Põe o capacete antes de ir lá pra fora. Eu quero me perder aqui dentro. Andar no labirinto das lacunas do peito. O Johnny morreu antes dele do que eu. Se não fosse comigo, minha missão não aconteceu. Já não basta a sorte que aqui dentro alguém habita. Só não vou apostar senão coisa complica. Causa inconsequente, motivo inerente. Who knows? Quem sabe Deus construiu tudo pra destruir depois. Concepções, teoria de Alibaba e os 40 ladrões.